Sentado próximo à janela do vagão, eu já vi o trem em movimento, rumo ao novo objetivo de minha vida, em minha cidade. Começar meu primeiro filme com a câmera que comprei, fazendo dela um objetivo mágico, o qual, com a ajuda de Deus, eu criaria muitos personagens. Eu senti em mim um maravilhoso delírio fazendo cinema, vivendo uma nova vida, vivendo duas vezes.